André Cedeiros, o mural de Ibicoara. É mais uma nova com o Boteco dos Moreiros. E pra cantar essa canção comigo, meu parceiro Guilherme Oliveira. Ai, bebê, puxa RW. Não dá. Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar. Fico na esperança de você me ligar. Estou louco de saudade, eu quero voltar. E te amar, te juro, meu amor, eu só queria te amar. Prometo pra você que nunca vou te enganar. É uma fase ruim, eu sei que vai passar. Mas eu já vi que não consigo viver sem você. É o fim da minha vida, eu posso prever. Tô precisando tanto do seu amor. E por que você não larga tudo e corre pra mim? E dessa vez eu sei que vamos ser felizes. Me dê mais uma chance pra eu te provar. Nega, eu te quero. Eu me desespero. Eu vou me acabar dentro de um bar. Mas isso é tão profundo. E o meu futuro é seguir você até o fim do mundo. Por favor, volta pra mim. Eu lembro, mas eu quero chorar. Fico na esperança de você ligar. Estou louco de saudade, queria voltar. Te amar, te juro, meu amor, eu só queria te amar. Prometo que você nunca vai te enganar. É só uma fase ruim, eu sei que vai passar. Mas eu vi que não consigo viver sem você. É o fim da minha vida, eu posso prever. Tô precisando tanto ter o seu amor. E por que você não larga tudo e corre pra mim? E dessa vez eu sei, vamos ser felizes. Me der mais uma chance pra eu te provar. E nega, eu te quero. Me desespero, eu vou me acabar e dentro de um bar. Isso é tão profundo e o meu futuro é seguir você até o fim do mundo. Dentro de um bar. Isso é tão profundo. É o meu futuro. É seguir você até o fim do mundo. Mas por favor, volta pra mim. Tamo junto! E serve o teco do...